nada muda. Hoje eu tô no ódio, tô trancado. Nunca tô no pódio de agonia. Mente se destrói, vários traumas. Graças aos meus pais, mas no fim somos iguais, mas no fim somos iguais, mas no fim somos iguais. Nada muda. Hoje eu tô no anjo, tô trancado. Nunca tô no pódio de agonia. Mente se distrai, vários traumas. Graças aos meus pais, mas no fim hoje eu tô no ódio.